reta direto. Decola da pistão no zero, curva direita, saída arbor, até arbor, após direto. Controle 120 decimal 8, torque 18 decimal 95, transponda 5574. 40, retor para sequenciamento, limitado localizador Mike Fox Roger X-Ray. 240, Mike Fox Roger X-Ray. No 395 no solo, aos 4-1, no livre direito, chame solo em 1-2-1-9. Então, 3-1-5-5, vento 090 graus, 1-4, nós livre decolagem da 1-0. Qual foi o tráfego? 3-2-1-7, da TAM. 3-2-1-7, número 3 no táxi. 1-4-6, a bordo. 4 horas e 30, alternando Guarulhos. 3 horas e 35 de autonomia, alterna Guarulhos, 1-4-6, barco. Gente, livre táxi como número 3, contornando pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera 1-0. 3-2-1-7 da TAM. Contornando pátio 1, Índia Alfa como número 3, TAM 3-2-1-7, está no pronto, torrimento e 1895. Para o táxi, voo 9280, POB 24, 3 horas e 30, alternando Campina. 24 pessoas a bordo? Campinas, 3 horas e 30. Afirmo. Livre táxi, número 1 para decolagem, ponto de espera, pista 90, via Índia, 9280, transferência. Livre táxi, ponto de espera, 1895, 9280. Zero reporte estabilizado, LF, pista para 2000 pés, ajuste no 0-0. Controle Oceania 63 no quadro, com boa possibilidade, vamos, Fox está presente. Decolado aos 4-3, mantém possível saída, receita 090 por 10 milhas e chame o controle 120 decimal 8. Mantém o perfil da saída, 090 receita, 08 controle agora. Gol 9280, mantém o ponto de espera. Espera, gol 9280. 5, portão 04, após a passagem do Airbus da TAM, que é o número 3 no táxi, livre ingresso pro 04. É, já está aqui, 5, após a passagem do Airbus da TAM. 04. E o 1, gol no 395, mantém a posição antes da Taxi Juliette, seu portão de estacionamento é o 02. Gente, eu mantei o voo na 395. De Petrolina, Xander 63, no quadro. 5446, estabilizado o localizador. 5446, chame torre 118, decimal 95. 3295, obrigado. 3155, subo 340, saída da EL. 340 na da EL, tá 315. 5446, estabilizado o localizador. 5446, boa tarde, continue a aproximação, agora sintonização para pouso, ajuste 1-0-1-0. Aguardar para livre pouso, 5446, 1010, ajuste. Sugou 9286 ali naquela separada? Afirmando, 9280. 9280, vento 080 graus, 149, livre decolagem. Sim, livre decolagem, pista 1-0, bom, 9280. Salvador, boa tarde, Altante. Gol 1925, complete aproximação com a torre agora em 18 decimal 95. Zero, propõe. 29. Atingir e mantendo 2500, Mike Quebec. Gente, Mike, Vitor Mike Quebec. Controle em Salvador, 231, avisando informação, boa tarde. 925, de aproximação, segundo para pouso, ajuste 1-0-1-0, reporte baixado e travado. 0-0, agora. 250, Mário, 3-1-0. November 402, Charlie Foxtrot, modificado 1846, desça para 1.500 pés. Informo tráfego no Força Aérea fazendo sobrevoo próximo à Praia do Forte. É o Força Aérea 2810. O November é 402 Charlie Foxtrot, tráfego de um Charlie 295. Frequência ali para coordenação. A posse vai ficar atento, o Fox. Só por curiosidade, você poderia confirmar o desativo da pista em Morro de São Paulo? Para o Trip 5446. O 9280, decolada aos 47, chame controle 10-8. 208, vai chamar. Que desça até 4 mil pés, ajuste de altímetro no 010, chegada bom. Chegada bom, 4 mil no 010, MR720. Controle, gol 9280, boa tarde. 9280, boa tarde, suba ao 400, saída da EL. 400 da EL, 80. É o Trip 5244? Não, é o passageiro 2231 no puxa acionamento. Na remota 14, tem um Boeing 737 da Goa sua cauda. Aguarde a passagem, coordene com a equipe de solo. Assim que liberar, chame pronto pro táxi. 2231. Quanto 206, boa tarde, identifique, desça para o 060, chegada à margem. Trip 5487, voe direto Dunas. Direct Dunas, vai fora aí, tá? Tá, 3190, reduza para 2209. Reduzindo 2209, tá? 3190. 1077, portão 0908. Efetuado push, livre táxi, pátio, ponto de espera 10. Via Índia e Alfa. 1925, tráfego avistado, vento 080 graus, 149, teve pouso na 10, gol 1925. Teve pouso na 0925, tá bom. Torre Salvador, boa tarde, Mike Fox XRV. Está estabilizado no curso do ILS. Observado. Papa Romeo, Mike, Foxtrot, X-Ray, confirme parte do acionamento. É Aerostar. Gente, continua em aproximação, é o segundo para pouso. Aguarde. O ajuste na 090. Certo. Podia confirmar o vento? Afirmo, o vento 090 graus, 149. Ok, obrigado. Salvador, final approach, 119, decimal 35. 1935, John. Whisky, Bravo Whisky, boa tarde, identifique, desça até o 070, chegada Mari. Pono 399 é o sol, é a torre. A sua escuta prossiga. Pono 399, quando autorizado, decola de imediato. Afirmativo da 399. Então, após o pouso da companhia, ali mantém cabeceira. Ali mantém após o pouso, Pono 399. É, torre, o Mike Fox XR. Solicita, se possível, aí, pousar na 17 aí, facilita, né? É, Tenente, Papa Romeo, Mike, Foxtrot, X-Way, reporte para cancelamento das regras de voo. Para o cancelamento, mudança de regras, Mike, Fox, X-Ray, avistado. Papa Romeo, Mike, Foxtrot, X-Way, modificada 5-1, curva esquerda, reporte na final da 1-7. Ok, Center, reportaremos na final da 1-7, obrigado. Pelo curso do localizador, retor para sequenciamento, chame final em 1-1-9-3. Esquerda 030, limitado localizador, final 1935. Correto. Direita 09, 9-2. Azul 4206, reduza para 2109. 210, ativa. Matricular 190, volta 3, contato. Alfmax da Juliette, o 1925. 3155, chame Recife 125, décima 1, alterne 13325. 13325, boa. Autorizado táxi, Pat 1, Índia, ponto de espera no zero. Trips, passarelo 2231. 2231. 9649 para o pushback e acionamento. Rio 9649. Pushback em coordenação com a equipe de solo, chame o próprio táxi. Rio 9649, pushback coordenação para o solo, chama o próprio táxi. Pushback coordenação, chamar para o táxi 9649. Uno 399, decolado aos 53, chame controle 120.8. Controle 208, boa tarde, bom trabalho, 399 da Gol. Obrigada. Direita Pro 235, copiou o WebJet 6720. Whisky, Bravo Whisky, reduza para 2009. Controle de Samarão, Batec, Bona 399, perfil da El, transição Leda. Uno 399, suba ao 360, prova de Leda, vigilante. 360, presente uma Leda, Uno 399. 217. Nível de voo 360. Foxtrot X-Ray no solo 54, autorizado backtrack, reporte vista livre. Estacionar. Zero, estabilizado na final, 190. Então 3560, continua a aproximação, o ajuste é 10, 10. Azul 4206, chame final Salvador 119, decimal 3. Zero vento 080 graus, zona decimal. Autorizado, baixa travado 3560. Salvador 1925. 1925, antes da Juliette. Livre ingresso, portão 09, voo 1925. Livre para o 09, 1925. Tente, Mike Fox, para a sexo e até o retorno. Salvador, Tower, good afternoon, 35487. 335487, continue approach. QNH 1010, report to landing gear down and the lock. Our report. Whisky Bravo Whisky, vetor para sequenciamento, curva à esquerda para o 010, limitado pelo localizador. Esquerda 010, limitado pelo localizador, esse Bravo Whisky. Companhia Lima, tem cabeceira. Posso voltar na da Companhia Nacional, aqui, Matheus, cabeceira 1033-217. Webjet 6720, reduza para 1980 nós. Redução 1980 nós, Webjet 6720. Seven, continue a pulse, expect runway vacated. Vai para aí, Seven. Webjet 6720, chama em final 119-35. 1935, 6720. November, Serra November, a 10 milhas da posição Conde, serviço radar encerrado, chama em Aracaju 120-3. Solo 3560 no solo 58, limpa direito, chame solo em 121 decimal 9. Rodeo 9, agreja a eco do 1060. Tá, 3217, vento 080 graus, 149, livre decolagem da 10. Livre decolagem 10, tá 3217, boa noite. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, 3560. Foi Salvador, 3190, duas milhas e meia do Índia Sierra. 3190, de aproximação, segundo para pouso, ajuste 10, reporte baixado e travado. Vou parar baixado e travado, 3190. Direita 035. Direita 035, esse Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, chame final 119-35. 119-35, esse Bravo Whisky. Runway 10, wind 080 degrees, 5 knots. Excelente. 1020.8. Chame controle 1020.8. 208.32.7. Passando de Serra, baixado e travado, 3190. 3190, o tráfego que tem sede é um ATR da Trip para pouso 90, aguarda autorização. Beleza? Tá aguardando autorização, 3190. Controle Salvador, TAM 3217, passa 2000 pés na saída da EL. 3217, suba 360, saída da EL, e pro Adileda. Pro Adileda pro 360, TAM 3217. Estás a bordo? Meia, dois, a bordo, confirmando. On the ground, at 1900, turn your right, contact the ground, 121.9. Ground 219. Tem aquilo do Lúcio, conta no flight 4, confirmando. Sobrar 139, livre pouso 10. Tem livre pouso no 0, turn 3190. Alterando Salvador. Inclusive, Tip 5487. Autorizado táxi via Alfa Kilo para o partiu 3, posição 4. Alfa Kilo 434. Alfa Juliette, 3560, autorizado táxi até o pátio, posição 3, correção gate 03 do pátio 1, no via Juliette. Via Juliette, pátio 3, tá 3, tá 3, posição 3, 3560. Solo Rio 9649 para táxi com 2 a bordo, 2,50 alternando Salvador. Rio 9649, após passagem do Airbus 320 da TAM, na sua frente, autorizado táxi até o ponto de espera via Patinho no Índia Alfa, no ponto de espera chama então frequência 1-9-8-9-5, altímetro no 0-0. Frente no 0-0, e táxi Índia, Patinho Índia Alfa, o Rio 9649, pode estar. Rio 9649, informa que será o número 3 para decolagem, seguindo à frente um ATR-72 da passarela. Fica autorizado? Ciente, ali mantém autorização, mantém captura no zero, aguarda autorização para decolagem. Torre Salvador, boa tarde, Webjet 6720 estabilizado. Web 6720, boa tarde, sua aproximação, aguarda pista livre, segundo já pouso, ajuste no 010. Guarda na pista livre, 6720. São 3190, no solo, 03, devido direito, chame Soleno, 21.9. 190, taxi 70, 08, 0, grau 169, tive decolagem na 10. Alfa 2390, boa tarde, acionado. 3190, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette. Informação ao meu confere, aguarde uma nota para a cópia, Mike Eco Delta, confirmando o Guarapara Manati. Gente, Mike Eco Delta, mais uma nota para a cópia. Em coordenação com a equipe do solo, reporte para táxi. 206, livre pouso 1-0, vento 080 graus, 1-6. Livre pouso, azul 4-2-0. 1-0-7-7, decolado ao 04, chame controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, gol 1-0-7-7, boa tarde. 3-2-1-7. A passagem externa bastante travada, Web 6720. Web 6720, sem aproximação, aguarde pista livre. Guarda 120. Dois Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Isque, Bravo Isque. Papa Romeu, Isque, Bravo Isque, boa tarde, hoje 10, 10, vento Salvador 090 graus, 159. Confirme só o pátio de estacionamento. Para na aerostar, parte 3, se não for atrapalhar enquanto passar o externo, a intenção é cancelar o plano e ingressar numa base visual pela direita, pista 17. Ciente, Papa Romeu, isso, Bravo, isso, reporte para cancelamento do plano. Ciente. Tem que acudir essa pronto cópia. Sim. Só Salvador para Manaitinho, no meu país, decola pistão no 7, primeira curva direita, mantendo o corredor axé, transponder 0125, controlando 20.8. Azul 42, 06, no solo 06, chame Vitória 2, decimal 9. Azul 9, obrigado. Flávio 6720, traço do avistado, Livre Pouso na 10, 0090, grau 0490. Livre Pouso, pista na 0, FGET 6720. Chame Torre, frequência 1 no 9, 5, altímetro na 0090. Solo Salvador, boa tarde, Azul 42, 06, trota na pista. Azul 4206, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 14. Solo para o táxi 35241, 50 a bordo, 4 horas apertado, Salvador. Trip 5241, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera chame Torre, frequência 198.95, altímetro 1.0.0. Informa que irá seguir a aeronave da Rio, sendo número 3, no ponto de espera. Ciente, deixando o táxi 5241, seguindo a aeronave da Rio, Índia Alfa. Rio 9649, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Ok. 96720, no solo 08, livre direita, no solo em 21.9. Direita 2195, web 6720. Aproximando as ideias, chuva 5405. 4206, visual com tráfego até R72 à sua esquerda. Após a passagem do meio, motorizado a ingressar no Pátio 1 para o gate 01 via Juliette. Via Juliette, após o tráfego BR, gate 01. Meia-noite. 2231, iniciando. Salvador Basage, WebJet 6720. 6720, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 06 no pátio principal. Alfa Juliette para o 06 no pátio principal, 6720. Que Bravo, isso, tráfego avistado, livre pouso na 17, vento 090 graus, 069. Livre pouso na 17, passou e travou, isso, Bravo, isso. Paredo 2231, decolado 10, semicontrole 1208. 208-2231. Controle Salvador, boa tarde, passaria 2231. Passaria 2231, boa tarde, suba 180, aí da Momo. 180, Momo. Trip 5241, boa tarde, mantenha o ponto de espera. No 755, coordenação com a equipe de solo, após o... Correção em coordenação com a equipe de solo, reporte para o ataque.